Afirmativo, baixado e checado. Ciente, tráfego avistado, o ponto está 10, vento 2, 10 graus, 109. Ciente, mantenha o ponto de espera que está 10, tiné 62, 13. Oscar Papa Golf, completa a final do procedimento, livre a redução, chame Torre Salvador, 118.95. Obrigado. 6213, ali mantém cabeceira 10. Obrigado. Papatango Oscar Papa Golf, informe que NH 10016, reporte quando o visual com campo. Passará, estabilizando no localizador. Ciente, o Papatão gosta, Papagô. O Azul 4107 pode taxiar. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 109. Número 67, portão 10, autorizado, puxar, chame táxi. O 962, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Golf Fibra. Ciente, o Papatão Golfe, Papa Golfe, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Trem baixado e travado. O Chené 6213 autorizado a decolagem, pistão 10, vento 2, 10 graus, com 9 nós. Gol 1864, mantém o ponto de espera pistão 10. Pistão 2230, autorizado a final do procedimento, vai seguir Charlie 25, sua posição de 2 horas. Desça para 2.000 pés, informe no localizador e inicie redução para 199. Reduzindo 909, desce para 2.000 pés para guia de tráfego e autorizando 2.000 pés. Passarei de 2230. 3290, desça para 3.000 pés, o ajuste na 096. Da base pela direita, pista 17, reporte final, pista 17. Está na base, pista 17, trem baixado e travado. Azul 4463, chama agora Recife, frequência 12251 e alterna 133.25. Quatro, ali mantém cabeceira 10. Chené 6213, decolado aos 39, chame controle em 119.8. 19.8.3. Está paralelo ao localizador, uma milha e meia. Então vamos ver o tráfego. Mike Papa Papa. Mike Papa Papa completa a final, torre 118.95, tem um bom pouso. 119.5, Mike Papa Papa. Torre Salvador, boa tarde, Chané 62, Chorou 3. Aguarde, Chané. Então 3290 para o localizador, curva direita para o A070, autorizado a final, desça para 2.000 pés. O Chané 6213, contato radar, autorizado Leida, suba para o 360. Leida 360, 6213. Contando, eu posso área de 2630 aqui a 230 norte. Espero que você passe, vamos nos ajustar na linha do da ELR. Fica 3230, você tem condições de manter indicada? Você ativou no 909, que já está indicando o localizador. Completa final do procedimento e chame Torre Salvador 118.95, tem um bom pouso. Correndo 118.95, boa tarde. 3290, vai seguir Alfa Tango 72 à sua frente com indicada de 199. Resulta para 199, completa final do procedimento e aguarde transferência de comunicações. Santiago Papagolfo, solo aos 40, a estacionária frequência livre. Gol 1864, decolado ao 41. Chame controle em 199.8. 198, boa noite, 64. Pois, decola pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 119.8, transponder 5013. Boa noite, 64, passando a 1300 pés, perfil da Puca. Gol 1864, contato radar decolar, vou para a nível 370, autorizado Jamo. Jamo na proa, 370, confirma, boa noite, 64. Passando Mike Eco Delta, controle de Léo, solicitou sua maquinha coral. Mike Eco Delta, controle. Eu solicito que só mantenha a coral e a aerovia Whisky Oro. Papapapá, Mike papapapá, no solo aos 4-3, me der direito, chame solo em 1-2-1-9. Passou, estamos tendo depois o baixo travado, passarei do 2230, torre. Passaredo 2230, confirme visual com o campo. Agora sim, eu estou a 1000 pés, passaredo 2230. Torre, passaredo 2230. Passaredo 2230, livre pouso, pistão na zero, vento 220 graus, com 119, informo pista molhada. 220, 119, pista molhada ciente, passaredo 2230. Salvador, tá 3290. Tá 3290, continua a aproximação, número 2 para pouso, informe QNH 10, 16, pista molhada. Pista molhada, 10, 16, aguardando autorização, tá 3290. É 2-1-3, chama agora Recife, 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, bom dia, 62, para frente. Contrando, autoriza, boa noite, 64, frente, voar na frente do R, Marcel. Guarda em coordenação, boa noite, 64. É mais cedo, boa noite, 64. Passaredo 2230, solo 45, libere direito, chame solo em 121, no último 9. 219, boa. Mike papapapá, ingresso Juliette, reporte na Quebec para o cruzamento da pista 2230. 364, dá pra gente, vai direto Marcelo. Marcelo, na prova, agora vai tirar 4. Zero, táxi Alfa, quilo 43. Tá 3290. Gente, reporte visual com campo embaixo travado, tá 3290. Vai reportar, tá 3290, agora visual embaixo travado. Gente, tá 3290, tráfego ajustado, livre pouso que soma 0, vento 210 graus com 99. 210, 99, autorizado pouso que soma 0, tá 3290. Azul 4207, visual com airbus final que soma 0. Ciente, após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0. Tango Mike X Delta, está agora a taxa temporal 5 milhas, mantém a nível 120, serviço radar terminado e chame Léo na frequência 1201. 3290, solo ao 48, libere direito, solo em 121, pessoal na. Na época 1219, está 3290. Tá. 3290, táxi via Alfa, reporte em chame Léo. 190, autorizado para puxar no fim, chama o táxi. 3290, não é isso do solo? Agora... Ok, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. O senhor recebeu um vento significativo na final da 1-0? Ah, componente de cauda, 3-1-0? O gol 1-1-67, ali mantém cabeceiro 1-0. Pode antes da Juliette. Papapá, na Quebec, chama a torre, 1895. Azul 4207, decolado ao 50, chama o controle em 1-1-9-8. Controle Salvador, 1-1-9-8, azul 4207. Salvador, azul 4207. Dia azul 4207, contato radar, contrato 340, autorizado, liga. Bom dia, contato radar, sobe 340, direto desde 4207. Para o portão 08. A Autorizado cruzamento pista 1735 ao estacionar no Pátio 5, frequência livre. Prossiga. Uma 1167, decolada ao 53, chame controle em 1998. 198, 1167, obrigado. Doutor Salvador, Buenas, gol 167, 1700, perfil da El. Gol 1167, contato do radar, está autorizado o Leda, suba para 360. Leda 360, 167. Azul 4076, identifique. Chegada Mari, vista para o nível 0. Zero, bom dia, identifique. Chegada Mari, identifique para o nível 060. papapá, Charlie, Tiatang, está autorizado a sinal do procedimento, desce para 2000, informe no localizador, no ajuste no 090. 2009. O 4207, chegando na Recife, 1251, e alterna 1325. Escuta, passando 1500 na Pucaracaju. Diego, 1790, contato com a Dana Nicolau, chegou para a nível 370, autorizado o Jamo. 370, autorizado o Jamo da presente, com 790. Azul 4076, número 2 na aproximação, reduza para 2109, desça para 3000, ajuste 10 no meio. Uno 67, chama agora Recife, 1251 e alterna 13325. 251, 3325, vamos, 790, boa. Uno 790, Ford Desvio, autorizado Romeu Fox 018. Confirmando Ford Desvio, autorizado Romeu Fox 018. Confirmando, está com a Recife agora, 251? chega em Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Ok, 12685 e 12545. Obrigado, bom final de semana. Trip 5220, estabilizado, descido para 3.000 pés com ajuste no 0 no meio. Charlie Serra Tango, completa a final do procedimento, se possível manter a indicada até o externo, chame 2 Salvador 1-1895. Tem 1895, obrigado, Charlie Serra Tango. 1-1-9-8. 3-6-1-9-10, depois... Visual com campo em baixo travado, PNH 1-0 no meio. Charlie Serra Tango. Correto, chame pronto para puxar a zona. Com o campo baixado e travado, Charlie Serra Tango. Ciente, papapá, Charlie Serra Tango, livre pouso que são na 0,2, 0,0 graus, com 149, pista molhada. Ciente, vai cancelar a presente para pouso na 17, se autorizado, Charlie Serra Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, plano instrumento cancelado ao 1,603. Autorizado curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte final pro no 7, o papapapá de Alicerra. Portaremos, Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, livre pouso que são na 7,2,0 graus, com 149. Papapá, Charlie Serra Tango, solo ao 04, confirme o pátio de estacionamento. Ciente, de dar à direita, o estacionamento sequência livre, o Charlie Serra Tango. Largou 1227, aciona a identificação, desce para o nível 050 na chegada marinha. Largou 4076 no lote do SM. Completa final do procedimento por 118.95. 5220, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000, se redução para aproximação, tráfego da sofrência com grau de 159. Sim, aquele sendo a redução, descendo para 2000, autorizado o procedimento. 5220. O que está molhado? Certo, será que ele é o vento de superfície? Azul 4076, vento 200 graus, com 12 nós. Certo. Azul 4076, está enfrentando alguma componente de cauda significativa na final, pressão zero? Não, está variando de 2 para 5 de proa e estamos com 25 a 27 lateral pela direita. Agora 1.400 pés, a 4 milhas da cauda. Ciente, azul 4076, reporte quando visual com o campo. Acusado. 05, aguarda cópia ao ajuste 1016. 16. 5220, complete a redução para a aproximação, chame 2 Salvador, 118 decimal 9. Reduzindo, chama a torre, 5220. Tá travado, senhor. Azul 4076, tráfego avistado, livre pouso sistão 0, vento 200 graus, com 109. 7, livre pouso, azul 4076. Bom dia, Trip 5220, estabilizado. Trip 5220, continua a aproximação, número 2 para o fundo, NH 10116. 75220. Nível 060 na chegada à marca. 220, como o tráfego à sua frente é um Indraé com a venta da Azul, agora uma milha da cabeceira do zero. Sim, está reduzindo, 5220. Guarda cópia, 1016. Livre vento 200 graus com 129. Nosso escudo está aguardando o visual com o tráfego no solo. Azul 4076, solo ao 09, libere a direita, agilizando por gentileza, e chame solo em 121, decimal 9. Trip 5220, as condições permanecem, pistão 1 da livre pouso, pistão no zero. Trip 5220. Certo, livre pouso, pistão no zero. 5220. Pode deixar, Juliette. Agora eu sou Juliette, pode ser. 5220, solo 11, libere primeira direita e chame solo em 121 no decimal 9. Alfa, Kilo, Fox 3. Só 3605, pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador, Congonhas, 360, Pesolo 10, decola pista 10, curva direita da Elza e da Motiva. Controle 119.8, transponder 5060, puxando 3605. Autorizado São Paulo, nível 360, depois do Lula no zero, decolando a 1-0, Dael, Leda, Mótica, 19-8, controle, acima 5-0-6-0, foi 360. Correto, portão 62, achando pronto. Juliette, portão 02. 3193, copia. Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, decola pista 90, curva à direita da El, Leda Motiva, controle 119, decimal 8, transponder 5102, pista 3103. Trip 5240, vai seguir tráfego sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, Boeing 737, pista para 3 mil pés, o ajuste com 09. Portão 3, chame o próximo. Nós autorizados, chantar. Só autorizado, chantar. passar dessa na minha 141, vou ir direto pelo, desça para 4 mil pés, o ajuste no 016. O 1227, só me sindicado. 35240, completa a redução para 2009. 2009, 35240. Autorizado Fortaleza, nível 370, pelo Zulu 9, decolagem pista na 0, curva esquerda, Momo Frote, controle 119.8, transponder 5113, sucesso 32 no meio. Apenas confirmando, portão 4, chama pra... Estabilizando 2 milhas para o Índia Serra. Gol 1237, continua aproximação, reporte quando visual com o campo, quando bate travado, o QNH 1016, informa pista úmida. Ok, ciente, bate travado, reportará a distância. Táxi, pátio, Índia Alfa, ponto espera, 1895, mire 16 no ajuste. Estando 1100 pés, 2200. Gol 1237, tráfego avistado, pistão 10, vento 200 graus, 109. Ciente, 1227. Barreiras 200, decolagem da pista 90, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após direto Barreiras, controle 1198, 5074, 35447. 40. Foi direto, chame pronto no pátio 3. tipo Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Aves ao Triple 5240. É o 3606? Afirmo, portão 62 autorizado, chama pra cá. O 1227, Solo 1. Pista, trip 5240. Gente, o trip 5240. Informa o vento 200 graus, com 159, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, trip 5240. Gol 1867, visual com a TR da Trip. Curta sinal pro São José. Gente, após passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, gol 1867. Vitória da Conquista autorizado. 1180, direto, decola da 1-0, curva direita, arbora elefa. 1198 controle, 5116 controle. Roger das Pones. Chão para o espectacionamento 230. 1-2. 1-9. Sala 219, trip 5240. Trip 5240, boa tarde, prossiga. Lembrando na Facebook. Alfa Kilo, Mach 3. Autorizado a decolar, vento 180 graus, 149. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera da 90, 1895, última de 90 no 5. Parte 1 no Índia, 1895, ponto espera. Bom, 227. Bom, 227, mantém sua Juliette. Autorizado a final do procedimento elétrico, serviço 1-0, sexta para 2-1-3, alternativa 1-0, resposta a vida, está presente, foi direto. Direto, conta como uma margem 1-0-6. Bom, 227, após a nave da Torre Vendo Pátio, autorizado táxi, chega ao Pony Céu, portão 1-1, né? Táxi autorizado até o... Zulu Alfa Hotel, qual é a faixa pista? Autorizado Petrolina, nível 085 direto. Decolador 97, curva esquerda, corredor forte. 1198, aciona 5077. F198 controle, restrito no meu pé no corredor forte. S2, o nome é autorizado, chama táxi. Zulu Alfa, até copiou? Controle 198. 6605, autorizado a linha da cola. 0, vento 180 graus, 10. Copy AB? Zero um, acionamento táxi 1867. 1867, contato radar ação no nível 060 do Salvador. Grupo para o nível 360 na saída, Arco Central. 360. Estabilizando o localizador, Serenão com 4 ondas. Serenão 4 ondas, completa final para 58, decimal 9. Também. Número 2 no setor, 3193. 195. Ah. 193 confirmando a guarda para o pushback. No 03, contato radar 61 no milha, sudoeste de Salvador, autorizado chegada a mar, da presente foi na proa de mar para chegada a mar, altímetro no 0.5, chama e dá o descido. 5066. Salvador, um bom dia, boa tarde, é o seu 3605. Correto, do Conselho Nacional, chão, pushback, acionamento. 360. Na saída da El, transmissão moto. 360, pode mandar para a Elton. Autorizado, direto Leda. Direto Leda. Boa noite, 67, pode uma prova de alerta, saída da formação. Autorizado, direto Leda, prevista a formação, voo no 867. Obrigado, Alessandro. No ponto de espera. Está passando, meu pé. Não passando, foi autorizado, pista 10, pista parcialmente molhada. Somente. uma olhada, autorizado o pouso na 1 no tempo, a senhora é meu no 4. Bom. Ah, 32 no meio, táxi direito via Índia, ponto de espera dando 011895, altímetro no 095. No 93, após a aeronave a cauda, atualizado, puxa o ataque. Agora sempre receio 126-0, alterno 122-8. Falou 34, fecha em 1, 2 anos, deixa eu falar na volta. No 208, o transponder 5124. Eu por uma vez a nossa empresa, a gente está mantendo agora a Pro 2 do Brasil, completamente. Utilizaria toda a posição ótima, o bridge, seria ia facilitar para a gente. 1198. Hotel, minha posição agora. Chão para inspeção. Uma 03 autorizada, descida para 3 no pés, altímetro no 095. Você entra no Recife, a presença foi direto ao Bride, restrito ao nível de voo 300.